74, descend 4,000 feet. Grenade 1014. 4,000 feet, 1014, 354, 74. Anel 1141, cheque o trem, livre pouso, pistona 0, vento 1, 40, 059. Chegou o trem da baixada travada, autorizado pouso na 10, 6141. Com a pista vista, voo 2008. 2008, torre 1895. 1895, 2008. Foi Salvador, voo 2008. Vai passar o externo, vai ser travou. Torre, voo 2008. 3008, continua a aproximação, número 2, para o pouso, ajuste 1014. 1014, aguardando, 2008. 9209, desça para 2000. 2000, vou na Brasília, não. Indicado. 3144, 259. Reduza para 210. Reduza para 3144. 354-74, descend 2000. Clear to intercept the localized course. Descend 2000, clear to localized course. 354-74. Localizador, chama 6315. 6315, torre 1895. 1895, boa tarde. 2008, cheque trem, vento 140 graus, 0619, pouso autorizado, pistona 0. Baixa e travou, liga do pouso 1-0, voo 2008. Salvador, torre, boa tarde, China 6305, 2 milhas para o externo. Gente, China 6305, continue agora da pista livre, ajuste 1014, informa quando vai ser destravado. Aguarda, 6305. Direita, 211. Direita, 211, solo, gol 2008. Torre, China 6305, baixada travada. Direita, China 6305, livre pouso, pistona 0, vento 1, 40 graus, 0619. Livre pouso, China 6305. T3144 vai manter a presente proa para interceptar o curso do localizador. Desça para 3.000 pés e reduza para 200. Zero proa, desça para 3.000, T3144. Qual ajuste? 1014. 3144. Gol 9209, torre 1-8-9-5. 9-5, gol 9209. 3547, reduce to approach speed, call tower frequency 118.95. Reduce approach speed, call tower 118.95, 3547, 74. Na aproximação, ajuste 1014, informa quando vai ser destravado. Afirmativo, ajustado 1014, está baixado e travado, com 9209. Gente, continua aguardando que está livre. Juliette Romeu, autorizado ingresso pista 97, táxi até o pátio 4. Ok, tô ciente, autorizado cruzamento então, pátio 5, eu já tô na frequência livre. Nome é 315, no solo 37, direita 1211. 211, meia 315. 044. Eu sumo na proa de Duna, desce pra 2000, autorizado de adesão. Duna autorizada até 3144. Xené 6326, reduza para 200 nós, desce pra 2000 pés, autorizado de adesão. Autorizado o procedimento, 2000 pés, 200 nós, 6326. P5474 na escritura da torre. Firm. Firmativo. Ok, continue agora a pista livre, só uma baixada travada. Baixado checado, aguardando pista livre, 3P5474. 9209 na sala 39, libera direito, chama sala 1, 2, 1, decimal 1. Direita 219, 927 a torre. Assiste conta. Confirma, totalmente pronto para iniciar a decolagem. Totalmente pronto, visual com a aeronave lateral. Ok, após a mesma linha, mantenha agilizando manobras e prepare-se para a decolagem assim que autorizado pela torre. Certo, estará pronto. Trip 5474, vento no 50 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista na zero. Autorizado não no zero, trip 5474. Xené 6326, reduza para 170. 170, 6326. Pro 3144, reduza para aproximação. Não tem tráfego ingressando, sinal acabou de passar Duna. Vai ingressar após o trip, então, confia. Afirma, agilizando manobras. Gente, vai agilizar. Oi, Salvador, boa tarde. Até 3144, uma milha para a Duna, tem baixa travada. Tem, 3144, continue agora a pista livre. Roda. Na minha 326, autorizado o procedimento? Autorizado. Me libere a direita, chame só a linha 121. Chama só a linha 121 na direita, trip 5474. Devida pronta. TV27, vento 15, 0 grau, 07 nós. Decolagem autorizada, pistando zero. Iniciou. São 3144, vento 150 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso no zero, tem 3144. Gerente da Colos 43, controle 120, décimo 80. 2080, GIV. Controle GIV 27, decolado, saída coral. 27, contato radar, direto coral, sobe 080. Direto coral da presente, GIV 27. E a 320, chegada na área, desce para 2000 pés, ajuste 10, 14. Autorizado. No 44, nas aulas 44. Você libera a direita, chame o solo em 121, decimal 1. Direito 211, da 3144. Na 63-2000, visão. Torre 1-8-9-5. 1-9-5, obrigado. Uma boa, hoje na 63-2000, visão. O trem de pouso baixar travado. Hoje na 63-2000, avistado livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 07-9. Livre pouso, pista 1-0, 63-2000. Salvador, Salvador, boa noite, 107, puxa estacionamento, posição 4. Siga, patrulha 03. Azul 4082, chegada a mar e desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 4. Gente, patrulha 03, confirma por gentileza, está bem? Autorizado. Até o ponto de espera, confirma. Pesado, vento no 5, 0 graus, 07 nós, aguarda fora do solo, patrulha 03. Na minha 3, 2000 livrou. Tá fora do solo, patrulha. Sim, reportando o farol de Itapuã, mantendo a minha escuta. Depois tá lá no farol de Itapuã, mantendo a sua escuta, patrulha. Na sua escuta? Ok, mantenha a minha escuta caso necessário seja. Caso seja necessário se afastar, se eu mantenho em contato aqui, se a gente tivesse, mantenha a escuta da torre. Manterá a sua escuta e manterá o setor, patrulha. Sem restrições para 2000, autorizado ele. Sou eu, patrulha 03. Prossiga a patrulha na sua. Você tem autorização para manter o seu trajeto da rodovia do eixo da pista? Está autorizado, mantendo a minha escuta caso seja necessário afastamento. Autorizado, esquenta na pescura, patrulha. Azul 4082 indicado. Ah, com 260 reduzida para 230, senhor. Gente, reduza para 2 ano 0, quando tiver condições, voe duna e desça para 3 mil pés. Sim, 3.210 do 4082. Oi, patrulha, tem atenção no cruzamento para o setor nordeste? Gol 9867, alinha e decola 1-0, ventona 60 graus, 05 nós. Desde a linha decola 1-0, boa noite, 07. Patrulha chamou a torre, confirma. Tem intenção de cruzamento para o setor nordeste? Está presente? Confirmando o setor nordeste. Afirmo. Ok, prossiga pela vertical de Lauro, ok? Autorizado o cruzamento da final da 1-0, prossiga sobre a vertical de Lauro. Mantendo a minha escuta e aguardo instruções para transferência. Na sua escuta, manterá a vertical de Lauro de futuro patrulha. Oscar Papa Golf, voe na proa de Amã para a chegada Amã, reporte de áudio descida. Na sua escuta, já livrou a 197, vamos manter esse setor por enquanto. Ok, vai se afastar por quantas milhas ou mantém aqui o setor de Lauro? Vai manter esse setor, sabe? Ok, ciente. 964, chegada Mari, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Cliente autorizado e TAP. Salvador, a Pro de Control, o DEF 3526, fly head in Bonf. Position to intercept the Bonf arrival. Flying Bonf, intersection 3526. Caçador, Xenéa 6320. Xenéa 6320, torre 1-9895. 2-5, Azul 4082, desce para 2 mil pés, reporte localizador. 2 mil, reporte. Patrão de Salvador, 1867, decolou, vai cruzando 2.400 pés, subindo. 867, contato radar, sobre 360, direto Ledo. Pode confirmar direto Elefa? Aleda, chefe. Ó, nós temos pra Brasília. Afirmo, direto Elefa 1867. Positivo, direto Elefa 1867. Continua agora as instruções para o pouso. Patrulha 6320. Patrulha 03 da torre? Na sua escuta. Ok, tem um tráfego para aproximação, evite o eixo da pistola 0, ok? Afasta. E agora as instruções para aproximar novamente. Está ciente do tráfego, vai afastar e vai aguardar as suas instruções da patrulha. Informa o tráfego à esquerda da aproximação, não interfere, tipo helicóptero mantendo 500 pés, evento 160 graus, 05 nós. Entende do tráfego, chanel 63, 20, pouso localizado? Afirmo, evento 160 graus, 05 nós. Livre pouso a 110, chanel 63, 20. Descida até o 050. Tira! Avião Azul 4082. 4082, torre 1895. Tá. Torre Salvador Azul 4082, sinal de 8.7 minutos. Azul 4082, continue a aproximação, informe no externo com cheque de trem. Torre Salvador, muito boa tarde, são 3216. Boa tarde, 3216, mantenha ponto de espera para zona 0. Mantenha, 3216. China 6320, seu solo foi zona 700, libere direita, chame o solo em 1, 2, 1, decimal 1. Zona direita, 2, 1, 1, China 6320. Voitap. Exato. A linha da cola sem parada, vento 1,50 graus, 0,629. Informa o tráfego a 30 segundos de externo. A linha da cola de imediato, 3,296. Fogo na nave 64, informa que vai manter o desvio por aproximadamente 15 milhas após ser autorizado voo a duna. Estimativa após voo a duna, na proa de duna, autorizado para 2 mil pés. Na barra de cima está autorizado 2000, vou na 964. Azul 4082, continue aguardando a pista livre, informa o tráfego. Tipo, helicóptero mantendo 500 pés através norte da torre, não interfere com a aproximação. Continue aguardando a pista livre. Está monitorado. .885, boa tarde, desse mantenha o nível 120. Gol 867, chame o centro Recife, frequência 288, alterna 260. 288-260, obrigado. Mandando gol no número 4, vai fazer um pedido, eu fiquei em seguida para 050. Informações aqui. Fiat Whisky, correção 1164. Whisky Yankee Uniforme, chegada a mar e desce e mantém nível 050. Azul 4082, o vento em Salvador 150 graus, 0619, pouso autorizado, pistão 0. Felipe, pouso azul 4082, baixo retrovão. Salvador, baixo retrovão, 3805.090, visual quarto nacional. Gente, após um mês, uma linha mantém, então 3805. 3209, controle agora 1-20-80. 1-20-80. Controle TAM 3206. 3206, contato radar, sobe o 370. Positivo, sobe o 370, TAM 3206. GV27, serviço radar encerrado, chame controle Deus 120 decimal 1. Júlia, prossiga. Solicita cruzamento para o setor sul. Gente, o patrão da 3 está presente aqui na vertical da cabeceira 1-0, está autorizado. Cruzamento para o setor sul. Gente, na vertical da cabeceira 1-0, autorizado. Cruzamento para o setor sul, patrulha 03. Reduza para 240. 82, no sala 03, libera a direita, sala 1, 21, decimal 1. Confirmando 21, no sala. Afirmando 21, 1. Duna 2000 pés, reporte estabilizado. O controle do TAM 32 no meio vai ter que voar Cogbu para evitar formações à esquerda. Cogbu, ciente. TAM 3805, decolagem autorizada, pistola 0, vento 140 graus, 079. Decolagem 140 com 7, TAM 3805. Zero. Boa tarde, 3283, posto esperando no zero pronto. Alinhe e mantém TAM 3283, pistão no zero. 3. Costa Papa Golf, desça para 3 mil pés. Trip 5626, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para a 220. Heading left, heading 220, trip 5626. That's right, I'm sorry, turn left, heading 220, fly heading disreading. 2 minutes, in case of communication failure, I had the pelo and complete both arrival. 2 minutes in this wedding, in case of communication failure, pelo intersection and complete the arrival. Oh, controlador, tô dizendo o gol no 164, voa Duna, para evitar formações. Oi, Duna, no 164, desça e mantenha 050. Ok, Duna, reautorizado então para o 050, gol no 164. voo 185, reduza para mínima limpa. Ok, reduzindo para mínima limpa. Controle Salvador, muito boa tarde, Altan 3805, na sua escuta. 3805, contato radar, sobe ao 340, direto Leda. 40, Leda, TAN 3805, graças. Número 19, livre da colagem. Proa 360. Informo que o senhor já cruzou em nível com dois tráfegos à sua direita. Chame agora o Centro Recife 12685, alterna 12545. 12685, 12545, obrigado. Gol 885, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o 240. Limite será a radial 280 de Salvador. A proa 240, não. Radial 280 de Salvador. Trip 5626, radar vector 5 space, turn right, heading 260. Limite is radio 300, Salvador, VOR. Turning right to heading 260 and limit radio 300. Oscar Papagolf, desça para 2000 pés. Oscar Papagolf para 2000 pés. Gol no 164, na proa de Duna, desce para 2000, autorizado ILS. 2000 pés, autorizado ILS, gol no 164. Papagolf, vetor para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 070. Oscar Papagolf, esquerda 070, sob vetoração. Afirmativo, o limite será a radial 330 de Salvador. Indicado pela 330 de Salvador. Salvador, tem 3283, 2100 na arbora. 3283, contato radar, suba ao 360, vigilância. 3283. Whisky Yankee Uniforme, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda para o 360, limite é o localizador. Esquerda 360, vetoração para o localizador, Whisky Yankee Uniforme. Descendo para 5000 pés, Whisky Yankee Uniforme. Trip 5626, reduce your speed to 109. 209, 5626. Gol 885, redução para. Já reduzido para mínima limpa, confirma. Confirma. Wolf Vito, chegada a man, reporte para descida. Autorizado até o 050. Estabilizou, gol na 964. 964, torre 1895. 1895. Papagou, ficou via direita proa 140 para o localizador. Estabilizou, gol na 964. Mantenha 4000. 4000, isso que é aquele informe na proa norte. Corrigindo, 300 pés não interfere com o pouso. Vento 1, 50 graus, 0629. Tá ok, centro do tráfico, livre pouso, jogou no 964, baixou o tráfico. Oscar Papagolf, tráfego posição 12 horas, 5.5 milhas, Boeing 737-800, é o que o precede na aproximação. Ok. TAN 3805, chame Recife 1251. 1251, obrigado, mano. Oscar Papagolf, reduza para 1950. Golf, reduzindo. Reporta na ponta de espera da 17, Mike Eco Delta. Whisky Yankee Uniforme, confirma indicada. 200 nós, senhor. Presidente, redução para 170 nós, curva direita para o 060, limite ao lock. Reduzindo 170 nós, curva direita para o 060, limite ao lock. Agora está visual com voz. Presidente, Papa Golf vai passar o curso do lock para novo vetor para o ILS. Ok. Visual do setor, Papa Golf? Do setor, sim. Chuva aqui a... São 10 horas. Gente, autorizado no 1700. Ok. O voo no 885 está mantendo a proa 240 e 060. Afirmativo, aguarde até o limite. Papa Golf, mantém a proa? Papa Golf, esquerda na... 080 para interceptar novamente. Ok, vai interceptar o localizador na 080. Whisky Yankee Uniforme, desça para 2 mil pés. Interceptou o localizador, descendo para 2 mil pés. Afirmativo, Whisky Yankee Uniforme, redução para 170. Já reduzido. Ok. Trip 5626, descend 3000 feet. 3000 feet, 7626, reducing speed. Ok, reporte alinhado e pronto, Mike Eco Delta. Voo no 164, complete aproximação, torre no 8.95. Ok, torre, confirma a frequência, 8.95. Via 1.8.95. 8.95, obrigado, até mais. 964, Alfa, Juliette, 01 no portão. Ele tá. E 1.2.1.1. Alfa, Juliette, 01 no 964. 1.2.1.1, frequência do solo. Tá ok, tá sendo informado, 219, voo no 964. Papagaio, eu acho que era Papagaio, estabilizado no localizador. Gente, número 2 no sequenciamento, continua a aproximação, agora de pista livre. Oscar Papagaio. Pronto. Whisky Yankee, informe, reduza para a aproximação final. Vamos reduzir, tio. Certo, o tráfego para sair na aproximação agora é meia dúzia de milhas. Trip 5626. To intercept the localizer course and left heading 120. Left 120, 5626. Gona 885, desça e mantenha 4 mil pés, altímetro 1.0.4. Ok, mantendo a proa 240, descendo para 4 mil pés. Afirmo, Gona 885, seu novo limite será radial 270 de Salvador. Ok, radial 270 de Salvador. Salvador, Papai Romeu, Tango na Weber, Papai, informação, Tango 200 para 150 para o Edmar. Interceptar o localizador, curve à esquerda para o 130. Ok, 1885, agora na proa 130 vai interceptar o localizador. Firmo, 1885, desse mantenha 2 mil pés. Essa proa, intercepte o localizador e ele é feitista 1-0, repórter estabilizado. Passará. Whisky Yankee Uniforme, o tráfego que procede agora a meia dúzia de milhas, complete sua aproximação, chame em torno no 8.95. É uma 2.95, uma boa tarde. Boa tarde. Então, 3283, chame Centro Recife no 2.8.8, alternando no 6.0. Obrigado, boa tarde, 3283. Papatango Vitor, Kilo Delta... Acione identificação. Claro. Tango, 4003. Sai travado. Ciente, aguarde ficha livre, Oscar Papa Golf. Golf, está visual, autoriza o passo pela direita, não é certo? Reporte para o cancelamento. Ok, cancela então. Zuno 164 no solo, Zuno 6, Zuno 7 corrigindo, libere e chame o solo 211. Aqui é o 211, obrigado amigo. Ok, então Oscar Papa Golf, plano modificado, plano IFR cancelado ao Zuno 717. Visado a base pela direita, chame na final da 17. Efetua a base curta, o que mais curta possível. Golf, mais curta possível. Zuno 185. Salvador Papá, Romeu Tango, November Papá. Papá Romeu Tango, November Papá, aciona a identificação, vem na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, desce e mantenha nível 0620. Proa de Mari, 0620, Tango, November Papá. Mike Eco Delta, fora do salto. Mike Eco Delta, decolado, usando 7, chama o controle, 1208. 1208. 090, reposto de áudio, descida. Papa Tango Romeu Golf Vitor, desça para 4.000 pés, altímetro 0094. Guarde Vitor Kilo Delta, Gol 1885, curva à direita para o A130. Intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, a aeronave que o precede na aproximação com velocidade reduzida, um ATR-72. Aguarde a próxima proa para o localizador, Gol 1885. Ok. Então, a proa 130, aguardando o limite, qual é? Direita 140, seu limite será a magnética 0620 de Cibra. Certo, magnética 0620 e proa 140. Controle, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1 mil pés direto, Manati, reporte livrando a CDS. Passará, Delta. Romeu, Golf Vitor, afirmativo, 4 mil na proa de toque. CP566, complete final call tower 118 to small 95. 118 to 5. 4. Yeah. Salvador Tower, good afternoon, CP566. 2 miles to Duna intersection. Gente, aguarde, Vitor Kilo Delta. Gol 1885 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 170. Correção 070. Ok, 070 para interceptar o curso localizador. Firmo. Girando base, com pouso autorizado, trem baixa, cada whisky aqui no informe. 3566, report on the marker, landing gear down locked. Roger. Papatango X-Ray, Charlie Foxtrot, redução para 2201. Papatango Vitor Kilo Delta deseja modificada a presença das regras de voo. Gente, regras de voo modificada 21720, na proa da rotatória, desça para 1.500 pés, ajuste de altímetro 1.094. Papatango Romeu Golf Vitor, desça para 3.000 pés. Para 3.000 pés, Papatango Romeu Golf Vitor. Papa Romeu Tango 90, Papá, foi na proa de Itape, desse mantenha nível 050. Itape 050, Tango 90, Papá. Trulha 03, prossiga. Gente, patrulha 03, a 500 pés. gente vai manter sobrevoo sobre a rodoviária. Qualquer modificação de local de sobrevoo, chame o controle, patrulha 03. Sim, qualquer modificação, chamará o controle, patrulha 03. Afirmativo, no solo 21, pátio 5. Estacionar a frequência livre. Passing outer market down in locket trip 5626. Clear to land, runway 10, wind is 140 degrees, 04 knots, trip 5626. Clear to land, 5626. Which can you inform, stand by no transponder? Torre desça para 2000 pés, autorizado final ILS de pista 10, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado em ELS, aportará ao meu Golf seguindo. Ok. Oscar Papa Golf, caso esteja na escuta da torre, estende vai no transponder. Ok, grato. Bono 885, informa o helicóptero da Polícia Militar. Está mantendo 500 pés a 2 milhas de duna, não irá interferir com a sua aproximação. Certo. 885, completa a aproximação, torno 8, decimal 95. Certo. Ó, torre, é o gol 1885. 885, ciente do traço, reporte fundo visual com campo, número 2, 130 graus, 4 nós. 7. Papá Romeu Tango, November Papá, vitoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030. Esquerda 030, Tango November Papá. Firmo, seu limite será radial 270 de Salvador, Tango November Papá. Limitada 270 de Salvador, Papá. Papá Romeu Tango, November Papá, desça para 3000 pés, altímetro 1094. 3000, codificador, Papá. Trip 5626 underground 25. Clear the runway, call ground 121.1. 121.1, 5626. Controle Salvador, patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Salvador, ground, good afternoon, trip 5626, taxiway Alpha. Reporte através de pituação. Reporte lá, 8-8-0. Ok, livre pouso, pichão 0, vento 130 graus, 04 nós. 7, tá livre pouso. Tango, X-Ray, Charlie, Foxtrot, desça para 4000 pés. 4, mil pés ajustado com 1014, X-ray Charlie Fox. Romeu Tango November Sabá para interceptar o localizador com via direita para o 070, desça para 2000 pés. 070 para 2000, autorizado interceptar o localizador, Fernando November Sabá. Confirmo. Checo Delta, frequência livre para autocoordenação, chama regressa. Controle, patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Devido a formações, é possível retornar para o aeroporto, mapeando a vertical da paralela, para pouso no breve. Patrulha 03, inicialmente mantenha esse setor, aguarde coordenação com a torre para, para o possível retorno a Salvador via a paralela. Papatango X-Ray, Charlie Fox Trot, desça para 3000 pés. 3000 pés, X-Ray, Charlie Fox. Controle, Romeu, Golf Gate, estabilizando. Controle, Salvador, Papatango, Romeu, Golf Vitor, estabilizado, localizador. Romeu, Golf Vitor, complete aproximação, torre no 8.95. Romeu, Golf Vitor. Papatango, Charlie, X-Ray, Foxtrot, para interceptar o localizador, com via direita para o 080. Direita 080, para interceptar o localizador, X-Ray, Charlie. Patrulha 03, controle. Até escuta. Temos no momento agora três aeronaves em aproximação. Se for de interesse aguardar as três em aproximação para prosseguir via paralelo. Estabilizou, Tango November Papá. Tango November Papá, complete aproximação, torre no 8.95. Torre 18.95, Papá. Papá Tango Charlie, X-Ray, Foxtrot, desça para 2, no base. X-Ray, Charlie Fox. Avistou agora, Romeu, Golf Victor, baixar travado. O Golf Victor autorizado pouso, pistando zero. Vento 1.60 graus, 0.4. Romeu, Golf Victor. Torre Salvador, Papá, Romeu, Tango, November, Papá. Está agora 6 milhas para o externo, vai passar a duna mais um minuto. Ok, chame passando externo, com cheque de trem. Chamarado externo, Tango, November, Papá. Tango Vitor, Kilo Delta, reporte rotatória visual com campo. Vai apontar rotatória ou visual com campo, Vitor, Kilo Delta.